Sinta o impacto do Wester Saldi, o Guerreirão de Mosqueiro. Mas agora, Carlos. Querendo, hein? Querem nos afastar e tirar você de mim. O nosso amor, todos querem por um fim. Querem nos afastar e tirar você de mim. Eu amo você. Ah, será que ela disse? Ela e seu gordinho moral. Uma rapaziada de Maracanã, né? Hoje batido com a gente aqui no Balneário do Bussu. Vai dela. Tocando mais, estremecendo, hoje no Balneário do Bussu. Aí no nosso fã clube. Não existe fronteira pra me segurar. Wester Sound. Não existe barreira que eu não possa atravessar. Não existe nada, somente Deus pra nos separar. Hoje eu quero. Na cama ou na lama, eu respiro você em qualquer lugar. Caraca, eu só faço besteira pra te encontrar. Se o bicho pegar pra você, pega pra mim também. Eu tiro a roupa do meu corpo, o bagulho é doido. Eu vou pra lua a pé ou de trem. Eu sou maluca, eu sou maluca. Maluca por você. Eu sou maluca, maluca. Daniel, na Vila Gelarada. Hoje curtindo com a gente aqui no Bussu, hein? Bora, meu garoto! Toda a rapaziada do São Bento! Justino, hoje, Babadinho. Aqui no Balneário do Bussu, a gente vai tocando, estremecendo geral. Renatinho e o som do Wester Saldi. Sem Melody. A presença mais marcante não para, não para, não para. Thank you. música marcante. A gente vai tocando no Master Sound. Hoje na Vila do Mussum. Palmeira do Mussum é a pedida. E você vai chegando, estremecendo. Vai sacudindo, arrepiando. Pop que pop, é super pop. Pop que pop, é super pop. Pop que pop, é super pop. Pop que pop, é super pop. Ei, você, não pare de dançar. Sinta a pressão do seu coração. É o águia de fogo, super pop. Arrasta povo do Pará. Chegaram pra valer, no comando do Águia, fazendo a gente enlouquecer. A pista é boa. O arrasta fogo, super pop, águia de fogo. Super pop, enlouquecendo, envolvendo a multidão. Super pop, engalhando, soltando fogo. E a galera não para de dançar. O arrasta fogo, super pop, águia de fogo. Super pop, enlouquecendo, envolvendo a multidão. Com o voo do Águia, a galera agita. E o super pop envolvendo a multidão. Fica a paideira no CD das marcantes. Tili! Os mascarados. Banda VIP. Se tiver do teu lado, pode apontar, mano. Cadê, cadê, cadê o corno? Cadê, cadê, cadê o corno? Lá vem ele de novo. Lá vem, lá vem. Aí tu fala pra mim. Qual é o nome da aparelhagem aí? Wester Sound. E o nome do DJ? DJ ei, Renatinho de Mosqueiro. Cadê, cadê, cadê o corno? Cadê, cadê, cadê o corno? Cadê, cadê, cadê o corno? Vai girando no batido, no batido, no batido, no batido. 3, 2, 1. Vila Bussu, no Balneário do Bussu, Itapai d'Água começando. 3, 2, 1, começa. Me faz sorrir. nosso amor, papai. O nosso amor é tão lindo, é tão bom, meu amor. Segure dele, mãezinha. Ô, gordinho moral. O guerreirão da ilha de Mosqueiro, o Wester Saldi. Sunas marcante, a gente vai virando. Você pede o meu amor e o que fazer não sei. Tão menina quando eu conheci você, talvez seja confusão, ilusão de um coração. Não sei mais o que fazer, não sei, não sei. Eu sei, se não entende o que aconteceu. Toda a comitiva do São Bento hoje marcando presença. Ao nosso ladinho, rapaz. Detonando! Ah, já, meu DJ Bob! Eu não paro de pensar em ti. Você vive no meu pensamento. Quando você tocou pra mim, me apaixonei naquele momento. Não é imaginação, é pura curtição. Mega príncipe negro. Eu te ansio de Elson, tocando com emoção, palpitando as batidas do meu coração. Bebê, eu faço pé de príncipe negro. Parceira Adriane, a Regiane e a Bernadette, né? Hoje curtindo com a gente no Bussu, nosso Wester Saldi. A gente vai chegando com um abraço do Renatinho. Tá no CD ao vivo, te vira agora, te li. Do parceiro Meia, do Gaia Saldi, lá do Bussu. Valeu, Meia. Toda a família do Mussu, né? Hoje, nono do. Teu calor, me ajunto com a família, ouvir o pop tocar. Ouvir o mano Alice tocando canções de amor. Com Betinho, pop, mano, no que voltou. Agora se segura e a guerra de fogo vai voar. Com um DJ Juninho, sucesso do meu Pará. E com a metralhadora fazendo o povo agitar. Wester Saldi! Quando te encontrei, logo percebi. DJ Renatinho! O amor que senti, eu só quero você. Vem curtir aqui com japonês, casuzinho e Eric. Dá livre, sou solidão não há perto de você. O tempo passou, preciso te ver como um sonho bom. Você chegou com a galera de Decel. Agora eu vou. Só pra relembrar. E você vai relembrando aqui no Busu. In my heart, I'd surely not break you if you were beside me. And my love would take you. I'll keep you in safety forever. Protect you, I'll hide you away from the world you rejected. DJ Renatinho. DJ Renatinho. Saúde, né? Na Vila Bonito, hoje marcando presença, valeu! É pole, pole no compasso da menina. Vem a pique, ela te ensina como é pra rebolar. Dançando, pega ela, rebola, me alucina. E a galera toda grita quando começa a cantar. É pole, pole no compasso da menina. Vem a pique, ela te ensina como é pra rebolar. Dançando, brega, ela rebola, me alucina. E a galera toda grita quando começa a cantar. Reboladeira, rebolina lá na ladeira. Rebolando, bora leda, não pare de rebolar. Reboladeira, rebolina lá na ladeira. Rebolando, bora leda, não pare de rebolar. É uma atrás da outra se tirar de dentro. Sábado e domingo, a onda vai ser o Festão das Mães na Vila Jararaque, lá no Bar da Tigresa, papai. Desde julho, a onda vai ser no Bom Jesus. Água! Vai ser mais ou menos assim. É talento puro! Bora, seu Zé! De gaçado! You turn me inside out. pedir uma pra ti, essa. Toda rapaziada do Galasson, daqui do Bussu, né? Irmão, pelo amor de Deus. Assim, não muito longe, também não muito perto. A gente vai fazer no meio termo pra ficar pra entrega do CD das marcantes. Rapaziada do Galassona! Ai, que delícia! Talvez você já saiba que ainda guardo lembranças de alguns momentos nossos que estão dentro de mim. Eu só te liguei porque doeu em mim essa saudade que sinto aqui. Eu não aguento aceitar que acabou. Aquele sentimento, orgulho de momento, não é bom nada. História, chego ao fim. Também confesso que sinto em mim, baby, a saudade que me falou. Ainda tenho seu nome em mim. Também tenho seu nome em mim. Escrito numa tatuagem de amor. Junto está seu nome e amém. Ainda tenho seu nome. Guerreirão da Ilha de Mosqueiro! Hoje chegando na Vila Bussu! Banda AR15, disparando sucesso! Sinta o impacto do Wester Saldi, o Guerreirão de Mosqueiro! Que ele voltou. O gordinho moral. Curte, se duvidar, eu curto de novo. Só pra você parar de besteira. Só pra você parar de falar. Ô molequinho desgraçado. De onde tu vieste, molequinho? Eu vim de Maracanã. Eu de me divertir. Eu tô numa. Se estressar, põe a mão pra cima. Vai dançar forró, vai. Aqui com a minha mão. Fala aqui com a minha mão. Que hoje eu tô sem paciência e não quero discussão. Fala aqui com a minha mão. Fala aqui com a minha mão. Que hoje eu tô sem paciência e não quero discussão. Forrozão pra você aqui na Vila Bussu, te liga. Eu bebi, se duvido, eu tô achando que bebi foi pouco, então não venha me amolar. Curte, se duvidar, eu curto de novo, só pra você parar de besteira. Vai chegando, vai tomando espaço. Você para de falar. Cerveja 3x10, mano. Tom. Toma relação e não em uma prisão. Eu faço o que eu quero, eu tenho. Eu tô numa relação e não em uma prisão. Se quiser brigar, pode se estressar, não vou discutir. Ai, tu dança, forró. Cheguei! Mas eu não vivo sem você.

que me causam dor. Eu não sei mais o que vou fazer. Se pra curar o meu remédio. Tiver chegando aqui no Banana do Mussul pra reviajar no som das marcantes. E o Renatinho vai tocando, detonando. No som mais marcante. Galera do Ganha Saúde, valeu! Não consigo prestar atenção na aula, não suporto mais o professor. Me distraio, fico olhando pro lado, e o que faço sai tudo errado. Tô cansada de estudar, não consigo me ligar. Parceiro Gordinho Moral lá de Maracanã tá na área. Você é a primeiríssima. Ô Gordinho Moral. Aquecendo, DJ. Já já você! Não posso mais, viver assim, sem teu amor, sem você aqui. Volte pra mim, não aguento mais. A solidão é tão cruel. Western Sound. Por favor, não me deixe entrar em mim, meu grande amor. Desgraçado! Negro, eu vou te amar. Não pense que negro me declarar. Vou com ninguém vir encontrar você. Prova que te quero. Parceiro, cara de frango, só de boca. Tá bom, Luizinho. Pede logo uma dedada nele. Só essa solidão do teu amor. E sinto tão só. Te quero. Volte logo, não me deixe aqui. Cara, o Renatinho vai tocando no Wesley! Deu Neizinho vai escutar no Fiat Pancadão. Só quero curtição, com muita paz, com muito amor. Calma que ele tá se recuperando. Pura emoção, no ele fez uma viagem possante. Quando a canção toca, as Marias dão show. Chegaram pra ficar, seu coração já conquistou. Aí, ó.

muito real, paixão de um mortal. Vai chegando Justino, Palmeira do Bussu, o nosso Aster Saúde pela primeira vez chegando e batindo. Hoje eu te pego, sem sonho, meu sonho é realizar. Meu sonho, de viver com você, ser sempre real. Titi Renatinho, se acordar, não estou por ti, eu vou aos limites, te conquistar pra viver só pra mim. Sequência do bregaço. Música é muita onda. Um dia desses, passeando pela rua, encontrei uma perua, começou a me paquerar. E eu fiquei interessado na donzela e fui passear com ela, resolvemos namorar. E essa garota? Muita gelada, muito papo, muito som, o negócio tava bom, eu resolvi me adiantar. Peguei a nega, joguei ela no corcel e fomos parar no motel onde o negócio ia pegar. A nega tinha um requebrado, um remexido, era um fungado, era um gemido e mandava eu costurar. E já fazia mais ou menos 5 horas, era pra dentro, era pra fora e ela nada de gozar. Ela gritou, ai, ai, ai, que delícia, ai, ai, gostoso. Nessa hora o negócio complicou, meu povo ficou maluco. Canalhas do comércio. Girando no pregão, é no pregão, é no pregão, é no pregão, é no pregão. Aí hoje só vou pra cama se for com a vizinha. Só vou pra cama se for com a vizinha. Só vou pra cama. Fala isso pra tua mulher que ela vai te dar um pescoço tapa, mano. Pra cama se for com a vizinha. Só por amor eu não posso ir, porque a vida não é assim não. Temos que pensar muito em nós dois e na nossa paixão. Só por amor eu não posso ir, porque a vida não é assim não. Temos que pensar muito em nós dois e na nossa paixão. Aí hoje você... Só vou pra cama se for de camisinha. Só vou pra cama se for de camisinha. Só vou pra cama se for de camisinha. Só vou pra cama se for de camisinha. Ai amor, só as melhores pra você. Agora eu vou dançar com esse som. Dança, toque, dança um pop som. Agora eu vou. Dançou, dança agora. O Wester Saúde tá aqui. Agora eu vou, é sair pra dançar. Só se for barulho em pau, só no chota. Agora eu vou dançar, ninguém vai me impedir. Bom som, chota som, depois desço pro rubi. A festa tá legal, não quero mais parar. Detona todo tremendão pinambá. Agora eu vou dançar, ninguém vai me impedir. Com o som do Jota, som depois desse clube. A festa tá legal. Toda rapaziada é do Boitento hoje marcando presença. Tremendão, hoje curtindo só na mão. Toda a família também lá no som, bem. Valeu, só valeu. I glad your heart. Você pode chegar, pode pedir seu alô pra sair no CD ao vivo. Vamos gravar no CD ao vivo, hein? Vai na viradinha. viradinha, viradinha, viradinha. Do São Bento, né? Hoje marcando presença, valeu maninho, tá no CD, papai. Que já me esqueceu e quer deixar assim. Só você sabe bem quem sou. Então por que me abandonou? Eu quero estar contigo. Meu parceiro Eduardo DVD, o cara da mídia. Leva a mídia lá pros canalhas do comércio. Valeu, Eduardo, Miltinho, Serrote, toda a rapaziada dos canalhas. Completava. E não puxou em nosso amor. Olha, vou te provar. Escute essas palavras. Toda noite ele chora, esperando a sua volta. É o meu coração que você deixou de lado. A gente vai tocando no Bussum pra relembrar. Se é pra marcar, bora marcar de vez o coração. Gordinho. Fica imaginando a tua boca dizendo assim: vem pra mim. Você parece criança que precisa aprender. O meu amor jogou fora, a vida continua, eu vou vencer. Não esqueça um dia, quando você menos esperar. Onde eu não estiver, a minha voz. Marcante, vai! Sonhava que estava ao teu lado e tentava te levar bem, bem na noite. Então gritei: Paula, oh Paula. Westerson. Eu lembro que de noite teu nome chamava e puxava sempre teus beijos, mas o beijo já era. DJ Relatinho. Teu castigo. Tudo um sonho, esquecido, foi embora. em teus braços de amor encontrei. Dancinha que saía pelo mundo, escapava de noite sem o que eu via os olhos de Paula. Oh, Paula. Estava escondida com visão. Você não tá na o Marlo. Daniel, toda a rapaziada lá do Jararaca hoje curtindo com a gente. Sábado e domingo é por lá, fechando as mães, hein? Cada tigresa. Esquecido, foi embora. Essa aqui vai pra mulherada que tá solteira hoje, te liga! Bora, Carlinho! Toda noite a mesma história. Diz pra mim por que não volta. Não vivo sem ti, meu bem, não vá. Coração tá machucado. Sozinho é água de um lado, pensando em ti, o que será? Garganta tá seca, parece garapé no verão. Minha vida, se não te ama, não provasse os beijos, não dá. Diga, porque você partiu. Na madrugada, no fim da tarde, saudade bate, porque maltratar? Te digo, vou falar das coisas, uma a uma. Uma, queria poder te tocar, te abraçar, te dar carinho e te amar. Você não vai chorar, eu prometo. Queria poder te falar de uma paixão, de um coração que tanto chora. E das pessoas arrumam um jeito, uma maneira de poder te falar de amar você e quer você pra toda vida. E te dizer que não consegue, fica só. Queria poder te falar, eu amo você, quero você aqui agora, agora. Vai encerrar a sequência das marcantes no CD ao vivo de hoje, olha só. Um pouquinho e o Jairo, né? Lá na Vila Jararaca, marcando presença hoje aqui no Banera do Bolsu. Valeu, maninho! Cadê o Miguel, hein? E o Felipe? Bora, Eduardo DVD, vai! Lembrar daquele amor que te dei, hoje eu guardo. Já esqueceu do que te falei, como dói. Você me deixou só outra vez. Alô, meu DJ, cheguei, DJ. E não teve dó. Eu quero te dizer como estou. Não dá mais. Eu carrego comigo essa dor que você deixou. Seu nome em meu peito guardei como uma prova desse amor. Das marcantes, esta é mais. Você vai viajando banda, aqui na Vila Buzu. Brothers, a maior referência em Melody. É o nosso guerreiro Wester Saúde, o guerreirão da Ilha de Mosqueiro.